Graça e paz, irmãos, irmãs, nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho de compartilhar um capítulo da Bíblia por dia. E agora vamos compartilhar o livro de Números, que, aliás, no hebraico significa no deserto. Não é números, é no deserto. Esse nome números vem a posteriori na tradução para o grego. Nós vamos compartilhar simultaneamente com Hebreus e com Joel. Então, você pode em algum momento ter um capítulo de Hebreus, um capítulo final de Joel e também o capítulo de Números, tá bem? Vamos louvando ao nome do Senhor, bendizendo, exaltando, glorificando, porque Ele é digno de louvor. E lendo um pouquinho mais da Bíblia, lendo um capítulo por vez e nos santificando, nos aproximando do Senhor, porque a Bíblia é o principal modo, é a principal fonte do nosso conhecimento de Deus, do nosso conhecimento religioso. Muito bem, faço a leitura da devocional a nós enviada pelo irmão Everson, em seguida faço a leitura. Só lembrando a você que o capítulo é longo por causa dos nomes, mas há duas verdades principais e nós vamos nos ater a essas duas verdades. Uma esperança no mundo de desespero. O apóstolo Paulo descreve o mundo pagão como um mundo sem esperança. Efésios 2, versículo 12. Sófocles escreveu: não nascer é inquestionavelmente a maior felicidade. A segunda felicidade é tão logo nascer, retornar ao lugar de onde se veio. Veja um certo pessimismo na frase desse filósofo. O cristianismo, porém, é a religião da esperança. Não caminhamos para um futuro desconhecido, marchamos para uma glória eterna. A regeneração nos leva a uma viva esperança. Somos regenerados para uma qualidade superlativa de vida. Somos regenerados para a esperança, e essa esperança tem duas características. Primeiro, ela é viva. Segundo, ela é segura, pois está fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo. Aliás, nós estamos celebrando a Páscoa, então nós temos a nossa fundamentação na ressurreição de Cristo. Nossa esperança não é vaga e incerta, mas definida e segura. Sem a ressurreição de Cristo, nossa regeneração não seria possível. E nossa esperança não faria nenhum sentido. Que Deus abençoe a todos ao ouvir essa palavra devocional e Deus nos abençoe ao ouvir o capítulo 1 de Números. Repito, ele pode parecer longo, mas é por causa do nome das pessoas. Nós vamos fazer essa leitura bem rápido. E vamos destacar dois pontos somente, dois pontos somente. Diz assim o capítulo 1: no deserto Deus ordenou o censo. Então Yahvé falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda do encontro, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano após a saída da terra do Egito, e disse o Senhor. Queridos, repito, o penúltimo livro da Torá, a lei, foi chamado de Números pela primeira tradução do Antigo Testamento, do hebraico, para a língua grega, a Septuaginta, devido às listas do censo registrada nos capítulos 1 a 26, o título em hebraico é Bemidbar, no deserto, significa no deserto, refere-se ao ensino proporcionado pela história do povo de Israel no deserto. Portanto, já sabe que a origem é no deserto, mas falando agora, segundo a tradução grega, Números apresenta um relato de quase 39 anos, em que Israel peregrinou no deserto na companhia de Yahvé, o Senhor Deus, após a renovação da aliança no Sinai, Números 1, com Deuteronômio 1. Apesar de a crítica moderna questionar a autoria de Moisés, o fato evidente é que Deus falou. Deus falou a Moisés, Deus falou ao seu povo. E por intermédio dele, a todo Israel e a nós, hoje, por conseguinte. Um dos nomes hebraicos desse Sefer, ou livro, é Vayer Daber, e traz o sentido de Yahvé falou. A primeira expressão no livro original, desde as primeiras palavras manuscritas até as finais, o fato da transmissão inspirada e oral das ordens de Deus é declarado mais de 150 vezes e mais de 20 vezes de maneira diferente. O modo como Deus ministrou a sua palavra através de Moisés como profeta está registrado no capítulo 12, versículo 6 a 8. Dando prosseguimento, versículo 2, fazei o recenseamento de toda a comunidade dos filhos de Israel, segundo os seus clãs, segundo as casas patriarcais, alistando os nomes de todos os homens, cabeça por cabeça. Todos aqueles em Israel de 20 anos para cima, hábeis para ir à guerra, tu e Arão os registrarei segundo seus esquadrões. Estará convosco um homem de cada tribo, os chefes das casas patriarcais. Esses são os nomes daqueles que vos auxiliarão. Da tribo de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. De Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. De Judá, Naazon, filho de Aminadab. De Issacar, Natanael, filho de Zuá. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aiezer, filho de Amizadai. De Azer, ou Azer, Pagiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naftali, Aira, filho de Enã. Esses foram os homens escolhidos na comunidade, eram chefes de tribo ou da tribo de seus antepassados, e esses eram os cabeças dos milhares de Israel. Então Moisés e Arão tomaram esses homens que haviam sido designados nominalmente, e convocaram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês. Os filhos de Israel determinaram sua descendência segundo seus clãs e as casas patriarcais, e registraram-se os nomes dos homens de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Assim, toda a contagem da população no deserto do Sinai foi realizada, exatamente como Yahvé havia ordenado a Moisés. Os primeiros resultados do censo, irmãos. Os homens de 20 anos para cima que tinham idade para servir no exército foram relacionados por seus próprios nomes, cada um segundo seus registros de seu clã

calculam, por causa desse nome, desse número, 603.550 homens de 20 anos para cima, é que se calcula que, no mínimo, saíram do Egito 2 milhões de israelitas. Repito, 2 milhões de israelitas. Porque aqui você tem que acrescentar, então, o número de jovens de 20 anos para baixo, de crianças, de mulheres, e se você somar, estimando a presença das mulheres, mais as crianças, mais aqueles que são hoje chamados de adolescentes, de 20 anos para baixo, já um pouco entrando na juventude mesmo, então é certo que no mínimo 2 milhões de pessoas saíram. Alguns vão dizer 3 milhões, já li relatos em que as projeções chegam a 5 milhões, acho um pouco exagerado e fico aqui na casa de 2 milhões a 2 milhões e 500, no máximo 2 milhões a 3 milhões de israelitas. De qualquer maneira, fecho parênteses dizendo a você que esse versículo 46 nos dá a clareza sobre o número de israelitas que saíram do Egito, tanto homens como mulheres, jovens de 20 anos para baixo, moços e moças, crianças, no geral. Muito bem, vamos para o versículo 47, Ministério Especial dos Levitas, tá bem? As famílias da tribo de Levi, porém, não foram recenseadas juntamente com as outras, porquanto o Senhor havia ordenado a Moisés: não registrareis, contudo, a tribo de Levi, e não a recenseareis do meio dos filhos de Israel, mas estabelece tu mesmo levitas para o serviço do tabernáculo, guarda as tábuas da aliança, de todos os seus utensílios e de tudo que lhe pertence. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, exercerão nela seu ministério e acamparão ao redor do tabernáculo, a habitação do testemunho. Quando o tabernáculo se mudar, os levitas o desarmarão. Quando o tabernáculo tiver de parar, os levitas o armarão. Qualquer profano que se aproximar dele será sumariamente condenado à morte. Os filhos de Israel acamparão cada um em suas próprias tendas, junto do seu próprio estandarte de família, segundo seus exércitos. Ou seja, irmãos, para traduzir, cada um acampava junto à sua tribo, as 11 tribos de Israel, mais a tribo de Levi, que estava organizada para cuidar de tudo que dizia respeito ao tabernáculo. Os levitas, porém, acamparão ao redor do tabernáculo. Desse modo, a ira divina não cairá sobre toda a comunidade de Israel. Os levitas terão a responsabilidade de cuidar do tabernáculo, a guarda e fazer guarda das tábuas da aliança. Os israelitas fizeram tudo exatamente como Yahvé ordenara a Moisés. Glória a Deus, pelo capítulo 1 do livro No Deserto, também tão conhecido por nós como livro de Números. Meus irmãos, minhas irmãs, eu disse que vou destacar dois aspectos, e assim o farei. O primeiro aspecto tem a ver com o recenseamento, mas quero ir mais longe do que só falar sobre o recenseamento, mas falar sobre a organização. Deus, nesse momento, fala com Moisés, fala com Arão também. Moisés transmite a Arão e esses transmitem aos líderes patriarcais sobre a necessidade de organizar essa nação que está começando a dar os seus primeiros passos. Lembrem, eles saem do Egito, eles não são alcançados por cavalos e pelos seus cavaleiros, esses todos acabam perecendo. O mar se abre, eles vão para o deserto em direção à terra prometida. E aqui eu tenho já algumas verdades para você. Deus, em Jesus Cristo, já nos libertou de todo o cativeiro do pecado, ou seja, já nos libertou de toda a escravidão. Assim como eles foram escravizados no Egito, nós fomos livres da escravidão de uma lei que operava em nós desde Adão, que nos impulsionava a pecar. A lei do pecado e da morte. Para se aprofundar nisso, leia Romanos. Nós somos libertos do pecado por Jesus na cruz do Calvário. Nós somos justificados pela fé em Jesus. E nós somos libertos totalmente da terra do Egito. Nesse caso, se os irmãos egípcios vierem a ouvir, não pensem na vida de vocês hoje. Naquele contexto em que o povo de Israel estava oprimido, escravizado, Deus operou com libertação. Então eu quero dizer a você, em primeiro lugar, o nosso Deus é o Deus que liberta. Liberta do pecado, liberta da lei do pecado e da morte. E mais do que isso, os inimigos estão diante de nós e atrás de nós. Cavalos e cavaleiros do Egito não podem nos alcançar. Hoje nós sabemos que temos três inimigos: o diabo, os valores contrários ao reino de Deus, que nós chamamos de mundo, e a velha natureza. Eu quero dizer a você que nenhum dos três inimigos, nem o diabo, nem o mundo, no sentido de, não de sociedade, mas no sentido de valores contrários ao reino, nem a velha natureza, podem mais vencer você. Eles são como carros, como cavalos e cavaleiros. Eles não podem, eles vêm contra você, mas Deus opera uma grande libertação. E pense nessa palavra libertação, que também tem um aspecto ligado à salvação. Pense em libertação no seu, na sua inteireza, na sua totalidade. Deus nos liberta de tudo. Ele nos liberta de toda ação maligna. Ele nos liberta de todo valor que se contrapõe ao reino da vida. Ele nos liberta, de nós mesmos. No que tange a nossa velha natureza, ele nos liberta, ele promove uma libertação. E nós somos então embaixadores da salvação, somos embaixadores da libertação, para libertar as pessoas de todo o cativeiro em que elas estiverem. Esse cativeiro pode ser um cativeiro pessoal, esse cativeiro pode ser no campo emocional, pode ser nas relações familiares, pode ser um cativeiro intelectual, pode ser um cativeiro de desânimo, pode ser um cativeiro de sentimento de absoluta tristeza, pode entrar no campo da sua subjetividade. Eu quero dizer a você, em nome do Cordeiro Jesus, que você foi liberto do pecado e foi liberto da lei do pecado e da morte. Você está liberto. Não há carro do Egito, não há cavaleiro, não há faraó que possa vencer você. E quando os israelitas olhavam para o lado também, só viam um deserto antes de atravessar o mar. E eu quero dizer a você, nós estamos realmente num deserto, mas esse deserto não poderá vencer você, porque você já foi liberto. Veja, libertação, no sentido bíblico, ela diz respeito a tudo, tudo que significa ser. tudo que significa ser humano. E vai além disso. Por causa da libertação de Deus, não só nós humanos somos libertos e seremos libertos eternamente, mas toda a criação será liberta dos males que nós acabamos promovendo. Eu quero dizer a você que todos estão libertos. E se vier o mar à sua frente, e como diz o antigo hino, que disse: as águas do mar da vida quiserem lhe afogar, segura na mão de Deus e vai. Eu quero te dizer que se há um mar à tua frente, há um oceano, não vou nem dizer daquele tamanhozinho de mar que eles tinham que passar. Estou pensando num oceano, numa coisa grandiosa. Se as águas do mar da vida quiserem lhe afogar, segura na mão de Deus e vai, porque o Senhor abre o mar para você passar e mantém os seus pés secos e você vai atravessar o mar e depois vai ficar no deserto. Se nós formos obedientes, nós podemos entrar na terra prometida rapidamente. O que é a terra prometida, pastor? É a vida prometida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É a vida de Deus. É a vida abundante. É a vida plena. É a vida eterna. Se nós formos obedientes, nós entramos rápido. Mas se formos desobedientes ao Senhor, então nós poderemos passar muitos anos no deserto. No deserto existencial. E eu quero dizer a você que, mesmo assim, Deus vai preservar algumas testemunhas, como Josué, como Caleb, e nos fará entrar depois na terra prometida. Ele vai usar pessoas para que sejam instrumentos e nos conduzam à terra prometida. Só que Josué e Caleb já cumpriram um papel no passado, mas Jesus veio e operou de modo definitivo o acesso à terra prometida, à vida plena, à vida eterna. Se você estiver em Jesus, você está no deserto agora, mas você logo, logo, logo, as águas do mar da vida não vão te afogar. Os carros, os cavalos e cavaleiros não vão te pegar. O mar não vai te afogar. O deserto não vai te matar. Você vai entrar na vida prometida. Tudo isso depende só da sua decisão hoje. Se você decidir hoje que quer ser um seguidor de Jesus de Nazaré, Jesus Cristo ressurreto, como estamos declarando na Páscoa, morto e ressurreto, eu quero dizer, você vai entrar na vida prometida, na terra prometida, na vida plena, na vida eterna. Agora, há uma verdade, eu fiz essa colocação de contexto, mas eu volto para o primeiro ponto. O primeiro ponto é: Deus fala a Moisés no Sinai. E no deserto do Sinai, na tenda do encontro, Deus estabelece uma ordem: organizem-se, tribo por tribo, peguem os líderes dessas tribos e organizem-se com os jovens de 20 anos para cima, que serão aqueles que poderão entrar no exército e se preparar para a batalha, porque eles vão entrar em lugares onde havia outros povos. Lugar que já foi prometido a Abraão, quando não havia outros povos, quando eles eram absolutamente ainda uma clã, uma família de seminômades. Quando Deus promete a Abraão e faz Abraão olhar toda a terra e percorrer toda a terra, Abraão vai até o Egito, vai lá do norte de Israel e vai até o sul e vai até o Egito, e Deus prometeu a ele essa terra. Eu quero dizer a você que Deus estabelece essa terra prometida, ainda que haja hoje outros valores. Eu não quero trabalhar povos, porque seria uma xenofobia. hoje, mas eu quero te dizer, ainda que haja valores que se contrapõem por completo ao reino de Deus, ainda que haja ação diabólica, ainda que haja ação da velha natureza, eu quero dizer a você, nós vamos tomar posse da vida que Deus nos concedeu. Mas para tanto, ele chama Israel a uma organização. Veja, ele começa a organizar a tribo de Ruben, depois ele vai organizar a tribo de Simeão, de Judá, de Issacar, de Zebulon, de Benjamim, de Dan, de Aser, de Gade, de Naftali. Ele organiza também os levitas, só que separa os levitas para o segundo ponto que eu quero trabalhar com você. E vai, todas as tribos foram organizadas pelos seus líderes, e os jovens de 20 anos para cima foram contabilizados. Ou seja, Deus estabelece uma premissa que nós não podemos jamais abrir mão. Nós precisamos de unção de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus que livra do Egito, que abre o mar, que conduz no deserto, que derrama o maná. O Deus que opera todas as maravilhas, a parte dele é operar essas maravilhas, mas ele dá uma responsabilidade para Israel. A responsabilidade é: organizem-se para que haja preparo para a guerra que eles iriam traçar na entrada na terra prometida, Jericó e as outras. Irmãos e irmãs, organização. Muitas vezes nós valorizamos muito a unção. E muitos acham que só a unção, só não no sentido de que é pouco, mas no sentido de que eu preciso ser ungido por Deus e aí as coisas vão acontecer. Não, não vão acontecer. Não vão acontecer segundo Deus deseja. É claro que nós precisamos de unção, de poder do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos da graça, precisamos do poder, precisamos da ação do Espírito Santo, da sua misericórdia também. Precisamos de tudo isso que nós sabemos, mas precisamos de organização. Irmãos, eu quero começar esse ponto 1 dizendo a você que conheço pessoas, conheci pessoas nesses 35 anos de ministério. Em abril agora, eu estou comemorando, a partir de hoje, celebrando 35 anos de ministério. Em abril eu cheguei a Jardim Ranieri, 1989, designado para ser um seminarista lá. E eu quero dizer a você que nesses anos todos, às vezes não se pensa nem no poder do Espírito Santo. Aí é lastimável, aí é contrário à vontade de Deus. Totalmente. Aí não se vai a lugar nenhum mesmo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. Nós precisamos do poder de Deus, do poder do Espírito Santo. Sim. Mas a segunda coisa que nós precisamos é organização. E agora é impossível eu falar para você, é impossível, todos os meandros da organização. Mas o fato é que você, como pessoa, precisa se organizar para uma vida de devoção a Deus. Precisa ter organização para a leitura da Bíblia. Precisa ter organização, metas de oração. Precisa de organização para todas as coisas na sua vida pessoal, no seu estudo. Você precisa. Ah, mas eu mesmo não estudando consegui entrar. num curso técnico ou conseguir entrar numa faculdade, mas você não se preparou bem, provavelmente no curso técnico ou na faculdade não vai se preparar adequadamente, não será um excelente profissional e você precisa da excelência. E a excelência requer organização, método, disciplina. A família precisa ser organizada. De tal maneira que todas as coisas, os avós, os pais, os filhos, estejam todos imbuídos de buscar a presença de Deus e também de alcançar os objetivos familiares. A igreja local precisa de organização, porque sem organização nós alcançamos algumas coisas pela graça de Deus. Ele ainda opera pela sua graça e misericórdia, mas com organização nós podemos lograr êxito. E me entristece a alma, me entristece o espírito, me entristece como um todo olhar para as pessoas e ver que elas não se organizam no seu campo pessoal, não se organizam na família, não se organizam na igreja. A igreja vai indo de tarefa em tarefa, de ação de um departamento aqui, de outro departamento ali, de um ministério aqui, de um ministério ali, mas não há um planejamento estratégico, não há um plano de desenvolvimento para você realizar as coisas. E às vezes as pessoas, eu já disse, até dão risada de nós. Eles riem na nossa cara e dizem assim: eu não vou me organizar, não, não quero me organizar, não preciso disso. Eu não preciso disso, eu preciso do poder de Deus. Eu quero te dizer que você, mesmo com o poder de Deus, precisa da organização para alcançar excelência. Isso serve também para sua área de trabalho. Se você é funcionário de uma loja, é funcionário de um comércio aqui na cidade de Entre Folhas, se você é funcionário da prefeitura, a excelência requer preparo. O conceito de excelência da palavra não é tão aberto assim não como as pessoas pensam, tá bem? Esse ex, primeiro, está dizendo, eu preciso trazer de fora para dentro algo que me conduza à totalidade, algo que me conduza à plenitude, algo que me conduza ao desenvolvimento de todo o meu potencial. Se você é funcionário de uma empresa ou de uma loja, se você é funcionário da prefeitura, ou se você é proprietário da loja, é proprietário do comércio, é proprietário de alguma empresa, é proprietário ou então está na gestão pública, você precisa da excelência. E a excelência é trazer de fora para dentro do seu coração, para sua mente, para o seu ser, todo o preparo necessário para que você alcance o máximo do seu potencial. Eu vou falar devagar agora. O que é excelência? É quando eu extraio de tudo que está ao meu redor aquilo que eu preciso para desenvolver a minha potencialidade, tá bem? O nome é potência mesmo. É desenvolver a minha potência, a desenvolver o meu potencial, desenvolver a minha potencialidade, desenvolver aquilo que eu preciso. Se você não se organizar, jamais o será. Jamais. E agora, tendo falado isso, nesses campos, pelo menos, não dá para entrar em todos os meandros, você pode pensar assim: ah, mas tem lá um empresário, um dono de lojas, ele está indo muito bem, e não se percebe tanta organização assim. Eu quero lhe dizer, ele poderia ir 2 vezes melhor, 3, 4, 5, 6, vou parar no 7 vezes melhor, como um símbolo de totalidade, ele poderia estar totalmente melhor se tivesse organização. É que não se organiza. Eu venho de ministrar Provérbios os 31 capítulos, é preguiçoso. Continua preguiçoso. Ou então não foi admoestado, não foi advertido. Eu estou chamando você, você precisa. Eu já fui zombado e ainda sou. Ainda sou. Recentemente uma zombaria com alguém que me formou para ser absolutamente disciplinado em todas as coisas. Método para todas as coisas. Disciplina para todas as coisas. Disciplina para o campo pessoal. Disciplina para a família. Disciplina para a igreja. Disciplina para a denominação. Disciplina para o evangelho no Brasil. Disciplina para o evangelho nas nações. Disciplina! Esse capítulo está falando sobre isso e o livro de Números vai falar sobre isso. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se você ainda não aceitou a Cristo, eu lhe convido, entregue a sua vida a Jesus Cristo e você experimentará a vida plena. Mas se você ainda não aceitou, se você já aceitou, eu quero te dizer, irmão, irmã, comece hoje. Eu me lembro que um professor, um ano antes do seminário, havia uma coisa chamada pré-teológico. E ele disse assim, vocês precisam ler 60 páginas por dia. Se querem fazer teologia, precisam ler 60. Eu não lia nem 6. Na adolescência, então, eu não lia nenhuma. No meio da adolescência. Quando eu já, depois da minha conversão, comecei a ler alguns livros que iam sendo emprestados pelos discipuladores. E aí já comecei uma, duas, três, quatro, cinco, mas eu não lia nem 6. E chega um homem e diz assim, você quer fazer teologia? Você vai precisar ler 60 páginas por dia. Pois eu quero lhes dizer agora com testemunho. Eu tomei uma decisão naquela noite que ele disse essa palavra. E eu comecei a aumentar de 6 para 10, para 20, para 30. E quando eu me formei, eu já estava lendo 50, 60 páginas por dia. E não li 3 mil livros, já passei deles. Até agora, por causa de acidente, é disciplina, é suor, é determinação. E não adianta ler de qualquer jeito, não. Não adianta fazer leitura dinâmica. Leitura dinâmica é bom para autoajuda, é bom para qualquer coisa dessas aí. Mas leitura pressupõe atenção, dedicação. E hoje a primeira palavra que eu digo de Números e o primeiro ponto é Deus manda organizar o povo de Israel. E eu fecho esse número 1 dizendo Deus está mandando organizar a igreja do Senhor Jesus Cristo e organizar então o povo de Israel e organizar cada pessoa. E se você ainda não é da fé, ele mesmo assim está falando para você, organize-se. E se você se organizar, é bem provável que você vai encontrar o conhecimento, a sabedoria e Deus vai lhe falar o coração e você vai se entregar a Ele. Se você se organizar, por exemplo, para ler a Bíblia. Então, em primeiro lugar, Deus mandou ser organizado, ponto. Quem não é organizado joga fora o seu potencial. Podia alcançar muito mais, pode alcançar muito mais. Não alcança porque não tem organização. Não é falta de unção porque Deus está disposto a dar, a derramar do seu Espírito. É falta de vontade de se organizar. E o seu filho e a sua filha, preste atenção nisso. Você vai ensiná-los mais mostrando a sua organização do que falando para eles serem organizados, embora isso deva ser feito também, mas quando você fala e não é organizado, isso não repercute tanto como o momento em que o seu filho olha para você e vê essa organização. Eu já contei a vocês, não vou ficar dando nomes aqui, mas eu tive a graça de poder ter do meu lado pessoas que observava, pessoas que observava, pessoas que observava. E um era exitoso aqui, outro era exitoso ali, outro era exitoso acolá. Então isso tudo ficou registrado na minha mente. Quando eu me converti, eu sabia que o caminho seria o da organização, organização de leitura, organização de estudo, organização de preparo para ser seminarista logo no primeiro ano, organização do sermão, organização de tudo, organização da oração dia após dia, organização do jejum na semana, organização, organização, organização. Em segundo lugar, e último, Deus separa especialmente os levitas para cuidar do tabernáculo. Então eles faziam tudo o que dizia respeito ao serviço do tabernáculo. Estabelece tu mesmo os levitas para o serviço do tabernáculo, guarda para guardar as tábuas da aliança, os utensílios, tudo que pertence, eles vão transportar os utensílios, eles vão exercer o seu ministério ali no tabernáculo, eles vão acampar ao redor do tabernáculo, eles vão habitar na tenda do testemunho. Quando tiver que a glória do Senhor andar e tiver que desarmar o tabernáculo era uma grande tenda, tá bem? Onde Deus se manifestava. Tabernáculo significa habitação, e Deus se manifestava ali, nessa tenda. Então, quando tinha que desarmar a tenda, porque eles estavam se movendo, porque Deus estava movendo o povo de Israel, quem desarmava o tabernáculo eram os levitas. E quem armava o tabernáculo no novo lugar onde eles paravam eram os levitas. Aqui, nós precisamos recuperar isso na igreja hoje. Infelizmente, numa espécie de sistema antibíblico, eu não vou nem estabelecer esse paralelo que pode ofender alguém, né? Então, antibíblico, nós precisamos ter pessoas que estejam dedicadas totalmente, exclusivamente ao tabernáculo, a guardar a tábua da aliança, a guardar os utensílios, a guardar tudo que pertence, armar o tabernáculo, desarmar. Pastor, mas hoje não é mais tenda, é igreja já construída. Nós precisamos de pessoas que se dediquem integralmente para cuidar do rebanho. Precisamos de gente para cuidar da administração financeira. Precisamos de gente para cuidar da o planejamento da docência, precisamos de gente para ação social mais significativa na cidade, para ser sal da terra e luz do mundo. Cesta básica para alguns irmãos é um princípio, mas não é o todo. Nós precisamos nos organizar para expandir missionariamente, precisamos de uma gestão, e essa gestão é uma gestão levítica. Ah, pastor, mas Jesus acabou com isso. Engano absoluto. Se você ouviu essa bobagem, esqueça. Jesus não negou o sacerdócio antigo. Eu não vou dar todos os textos agora, mas eu quero dizer só rapidamente, 1 Timóteo 2,5, Hebreus, que a pastora está ministrando, capítulo 5, versículo 6, Hebreus capítulo 7, Hebreus capítulo 2, capítulo 4, Clemente também, um discípulo, Clemente de Alexandria, vai falar sobre isso, Inácio de Antioquia, são os filhos dos apóstolos, tá bem? Então Jesus não negou o sacerdócio antigo, ele assumiu o sacerdócio antigo, só que ele deu uma forma definitiva, verdadeira, real, aquilo que ele esperava, aquilo que Deus espera do sacerdócio. Então eu quero dizer a toda a denominação agora, tem muita gente me ouvindo, nós já tivemos mais de 350, eu não lembro agora de cor, Precisaria achar, eu não estou com isso na mão agora. É, nós já tivemos mais de, eu sei que mais de 331 mil que escutaram. Então, eu quero dizer a você, nós precisamos, a igreja precisa, a igreja histórica precisa de organização e ter gente para se dedicar a isso. Eu estou falando desde a Igreja Católica, para quem estou me dirigindo há muito tempo, e muitos padres e freis e pessoas conhecidas da filosofia, precisa ver isso. A Igreja Protestante histórica também, luterana, presbiteriana, congregacional, Zwingliana, a Igreja Protestante de segundo, mais tardia, né? De segunda etapa, a Igreja Metodista, já no século 1700, no século 18, tá bem? Ainda parte da Reforma, mas uma Reforma tardia, vindo da Igreja Inglesa. Mas se eles têm esse nome é porque eles são organizados. Infelizmente, não. Infelizmente não. Tem muita regra, tem muita leizinha, tem muito cânon, mas tem pouca organização e gestão para a vitória. Não tem gestão para a libertação, não tem gestão para a salvação, não tem gestão para a docência, não tem gestão para organizar programinha nacional de discipulado, programinha nacional para as crianças, programinha nacional de escola dominical, onde ninguém se forma uma pessoa madura nunca, nunca, nunca, porque falta uma gestão de qualidade. É um ou outro que sai, um ou outro, uma ou outra. Nós precisamos de gente dedicada. Os pentecostais caíram num laço que é fazer com que os presidentes e os apóstolos das novas igrejas pentecostais e os líderes, esses, recebam e se dediquem, a isso e acabam centralizando toda a arrecadação em torno disso, e depois de um projeto aqui, outro projeto ali, uma igreja que se ergue aqui, outra que se ergue ali, mas não há uma perspectiva, uma visão clara, clara, absolutamente clara, de que o tabernáculo precisa ser cuidado em todos os seus detalhes, a luz precisa ser acesa no candelabro. Aquele candelabro, aquela menorá, onde nós temos sete velas ali, né? Sete luzes para que ser acesas. Preste atenção, quem acende é o sacerdote. Então é claro que Jesus vem e estabelece o verdadeiro sentido da lei, ele supera a lei. Hebreus mesmo vai falar sobre isso. Ele supera a lei num aspecto em que ela havia se tornado, essa lei das regrinhas, do sim e do não, né? Dessas regrinhas medíocres. Então ele supera tudo isso. Pessoas que eram mestres da lei, na verdade, não fluíam o poder do Espírito de Deus, não entendiam as coisas de Deus. Ele supera tudo isso. Ele supera aquilo que havia se tornado o fariseu, o saduceu, o zelote, o essênio, o herodiano. Ele passa como uma patrola em cima disso tudo e diz: olha, o sacerdócio é assim. Ele mesmo se dedicou integralmente ao sacerdócio, integralmente, integralmente. Ele recebia e vivia de ofertas. Preste atenção nisso. Eu não estou falando só de um missionário, ou dois, ou 10, ou 100, ou 1.000. Jesus de Nazaré vivia disso. Ele fica 30 anos com o pai, trabalhando na oficina, na carpintaria, depois ele sai para o ministério de três e ele depende disso. Nós precisamos recuperar essa visão levítica, não no sentido de cantar. Arrepia quando a gente ouve isso numa igreja local, nas milhares, centenas, né? Centenas, quase milhares que eu já preguei nesses 35 anos, agora os levitas vão cantar. Não, levita não é só aquele que canta. A música é maravilhosa, Deus que inventou, é arte, é bênção, glória a Deus, mas levita não é aquele que canta. Levita acende a luz, acende as velas da menorá. Levita trabalhava no altar do sacrifício. Levita cuidava da entrada do tabernáculo, na porta, para nenhum profano entrar. Levita organizava o dia da chegada das ofertas, nas festas, eles organizavam a fila e recebiam os animais. Você pode dizer, pastor, mas não houve muita gente, muitos erros ao longo da história. Você não tenha dúvida que muitos levitas, filhos de Eli, muitos se perderam. Ali é o tempo dos juízes, né? Mas só para você entender, muitos se perderam. E se você quiser estender a reflexão, muitos continuam se perdendo hoje. Pastores, donos de frotas de avião, ainda arrumam a seguinte desculpa: não, mas como eu saio muito para pregar, e nas nações, e no Brasil, eu preciso dos meus próprios aviões. Enquanto isso, há pastores nessas denominações que não têm o menor amparo. Para esses, é como se fossem pastores de P minúsculo. Tem os pastores de P maiúsculo. Esses fazem parte de uma casta sacerdotal que tem tudo. E os pastores de P minúsculo são aqueles que vão ter contato com o povo, com a ralé, com a plebe. Irmãos, em nome de Jesus, hoje é o dia de um resgate levítico a partir da ótica de Jesus. Um resgate levítico, ou seja, o que o senhor quer dizer com isso? Uma tribo separada para cuidar das coisas do Senhor. Então, um povo separado para cuidar exclusivamente, para viver em função da obra do Senhor, das coisas do Senhor, de tudo que diz respeito à tenda do Senhor. Um grupo separado para isso, amparado. Esse grupo tem que ser amparado pelos líderes, sustentado, porque as 11 tribos sustentavam a 12ª, que era a tribo de Levi. E eu salto de novo para Jesus e digo a vocês, ele e os seus 12 apóstolos, 11, 12, né? Depois é que ficou 11, dependiam disso, desse sustento, desse amparo. Enquanto isso, ele ia mantendo a luz acesa, para que eles fossem sal da terra e luz do mundo. E depois de Jesus, voltou para o sacerdócio levítico, não com esse nome, mas Paulo sai e quase todo o tempo ele depende da oferta das igrejas. E Pedro sai para a missão, e Barnabé sai para a missão. Depois Lucas, o grego, é evangelizado por Paulo, e Timóteo, e outros, então, é só você olhar na introdução das cartas de Paulo, você vai ver muitos que ficavam circulando nas primeiras comunidades, no primeiro século, evangelizando. Era impossível para eles manter, por exemplo, uma empresa, um comércio. Eles tinham que fazer alguma atividade, sim, secundária, sim, que pudesse dar alguma remuneração, sim, quando eles podiam, quando podiam, mas fundamentalmente eles eram amparados pelas outras pessoas da comunidade cristã, pelas 11 tribos. Então a ideia é, 11 tribos sustentam uma, um povo sustenta os 12 apóstolos, e Depois sustenta na nação missionária no primeiro século, e é assim que deve acontecer. E só pode ser assim. Não pode haver outro modelo a não ser o modelo de Jesus. Não há perspectiva outra senão a de Jesus. Senão, o que acontece é uma discrepância em relação ao ministério de Jesus, ao movimento de Jesus, que era chamado caminho. O caminho era assim que se organizava. A igreja de Antioquia envia Paulo e Barnabé e sustenta. E quando o trabalho vai aumentando, outras igrejas vão sustentando. Irmãos, eu quero encerrar dizendo: primeiro, precisamos de organização. Segundo, um dos aspectos da organização é separar um grupo de pessoas, missionários, missionárias, pastores, pastoras, que se dediquem integralmente à obra do Senhor. E onde o líder, o presidente, o apóstolo, o bispo, não importa o nome que seja na denominação, diga assim: olha, nós estamos determinados a manter essa obra. As ordens religiosas católicas, então, o presidente da ordem, né, o líder da ordem, nós vamos manter esse trabalho com os órfãos, vamos manter esse trabalho com as viúvas, vamos manter esse trabalho hospitalar, nós vamos trabalhar para isso. Nós temos um projeto. Agora, veja, para tanto, você precisa ter um projeto. Qual é o projeto mesmo de ação missionária? Qual é? Para que o crescimento no Evangelho não seja só quantitativo, mas seja qualitativo. Qual é o projeto? Está claro qual é o projeto missionário? Aí alguém agora ouvindo é capaz de um líder dizer, né, reunir o grupo e escrever três linhas: o nosso projeto é conhecer a Deus e expandir a obra missionária, pelo amor dos meus filhinhos. Ah, eu estou falando de projeto. Eu não estou falando de mentirinha, eu não estou falando de preguiça, estou falando de projeto. Você tem que ter um projeto, tem que esmiuçar esse projeto, tem que detalhar esse projeto. E esse projeto vai ter que ter metas, estratégias, metas quantitativas para você alcançar. Então, em primeiro lugar, eu digo a vocês: hoje é o dia de nós celebrarmos a ressurreição, dizendo: vamos mudar. Muita coisa aqui, porque nós vamos estabelecer um projeto missionário, um projeto de formação para valer, projeto de formação docente. A escola dominical pode ser um instrumento, mas tem sido muito raso e corrido, porque toca o sinal, depois de 50 minutos sai todo mundo correndo para o encerramento do culto. Não, formação docente para valer. Onde quem quiser da igreja vai estudar muito para ser um cristão de qualidade. Então, um projeto missionário, um projeto docente, um projeto social para valer. Nós vamos amparar tal coisa, nós vamos amparar tal obreiro, tal obreira, nós vamos amparar 20, 30, 50 mil, dependendo do tamanho da sua organização. Um projeto missionário, docente, social, um projeto administrativo que vai angariar recursos para investir nesse projeto. Meus queridos, e a segunda coisa, resgatemos o sacerdócio levítico. E quando lê Hebreus, e quando lê a crítica que Paulo faz, ele é, na verdade, é o primeiro que vai organizar, né, no cristianismo as comunidades. Jesus organiza o movimento. Jesus organiza o movimento da santidade, o caminho, né? Mas quem vai organizar a comunidade é Paulo. Entenda, entenda. Jesus não apagou tudo, ele cita dezenas de vezes. Eu fico com dó das pessoas quando elas falam isso, porque elas não sabem que Jesus está citando Salmos, está citando Provérbios, está citando Deuteronômio. Então Jesus não vem para superar, para eliminar, para negar o sacerdócio antigo. Ele vem para assumir e para dar uma forma de Deus, segundo a imagem de Deus. Meu irmão, minha irmã, para encerrar, que Deus te abençoe e faça de você alguém organizado. Se você é líder, essa palavra para os líderes, onde você estiver liderando, do estudo à empresa, da igreja à denominação, da sociedade em geral à pessoa em particular, da pessoa à sociedade. Em nome de Jesus, a palavra de ordem hoje é organização, método, disciplina, estratégia, metas. Número 2, recuperemos, mantenhamos, não precisa nem recuperar, mantenhamos o sacerdócio levítico a partir do exemplo levítico de Jesus, embora ele fosse de outra tribo, mas a partir do exemplo de Jesus, para não alongar agora, a partir do exemplo de Jesus, um sacerdócio levítico, todos nós agora somos reino e sacerdócio, já era uma promessa para Israel. Era para Israel inteira se sentir reino e sacerdócio, está lá no Antigo Testamento. Depois Jesus vem e estabelece, e a reforma traz também essa grande palavra, nós somos reino e sacerdócio, todos somos sacerdotes, e a partir da ótica de Jesus, vivamos o sacerdócio levítico. Nós louvamos a Deus, e eu agradeço ao Senhor por esses 35 anos, vou agradecer de hoje até o dia 30 de abril, porque 35 anos de testemunho de que Jesus Cristo é o Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça, te dê unção, te dê organização e te dê um sacerdócio levítico segundo a ordem de Melquisedeque, segundo o parâmetro de Jesus. Tá bem? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consagração, a unção, o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.